Vem aqui, amor. Olha só, um cantinho só pra nós dois. Amor, que romântico. Que quarto mais lindo. E ainda tem uma champanha. Que romântico. E uma cama aconchegante. É de solteiro, né? É, a gente fica mais juntinho. É mais romântico. É, muito romântico. Ai, meu Deus, sujou. Meus pais chegaram. Não passe apertado. Vocês merecem o melhor. Motéis Dallas e Caribe. O destino de quem ama.